Esse problema pro teu Deus é nada. Esse problema pro teu Deus é nada. Pode glorificar. Esse problema pro teu Deus é nada. Esse problema pro teu Deus é nada. Pode glorificar. Levante a mão e receba a vitória. Vai adorando e dizendo glória. Deus vai te abençoar. Esse problema pro teu Deus é nada. Esse problema pro teu Deus é nada. Pode glorificar. Estar tudo acabado, porque um médico desenganou. Então descansa o teu coração, a última palavra é do Senhor. Se a depressão está batendo forte, roubando as forças que tens pra lutar, esse problema pro teu Deus é nada. Pode glorificar. Esse problema pro teu Deus é nada. Esse problema pro teu Deus é nada. Pode glorificar. Esse problema pro teu Deus é nada. Esse problema pro teu Deus. Deus pode os libertar. Se estás num vale chorando sozinho, com tantas dívidas para pagar, esse problema pro teu Deus é nada. Pode glorificar. Esse problema pro teu Deus é nada. Esse problema pro teu Deus é nada. Pode glorificar. Esse problema pro teu Deus é nada. Esse problema.